Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, esse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração. Marinheiro, os sete mares de andarilho, fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho no meu olhar se eu lançasse. Ah, que perfeito. Seus romances, eu também gostava, não o nego, que hoje fosse assim como era de antes. Devia ser tão bom e a vida mais bonita, namorar à janela, escondidos ele e ela, no namoro à moda antiga. Devia

com tanto amor e tanto carinho. És mulher fatal de Portugal, és minha vida. Quero te amar, te acarinhar todos os dias. E vou-te levar para onde eu for, quero ter-te comigo. Ela é a portuguesa, é a mulher que eu quero na vida. E tenho a certeza que vou entregar o meu coração. Ela é a portuguesa e no amor tem sabor e carinho. E tenho a certeza que esta mulher que eu quero na vida. Love. sentimiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces mi hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Para mí, y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor. tanta querer. Carrera David D.A.Y. What you be? Obrigado la famille. Tous main dans la main depuis qu'on est gamins. Unis pour toute la vie. Rien ni personne ne nous séparera. On n'a pas toujours les mots. Pour se dire je t'aime, mais il en faudrait trop. Obrigado la famille. Celle qui m'apprécie, qui m'accepte comme je suis. Chaque fois que je vous vois, je sais que vous faites partie des biens. Chez moi, je me sens si bien. Oh, on garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Oh, on s'entraide entre nous et ça nous suffit. La famille. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Obrigado la famille. Obrigado la famille. On s'entraide dans la famille. Jamais toucher la farine, quitte à galérer rue Staline. On s'installe si les cœurs s'alignent. Le courage mieux que l'argent, donc on agit, n'est-ce pas de salive. Désolé monsieur l'agent, mafia africaine, emblème. Ensemble on a tout fait, ensemble on a douté, à s'en dérouter. Mais soudés comme des si à moi, jamais on ne se fie aux lois. On sent comme des rois, même dans la merde, tant qu'on est sous un toit. Ne simule pas l'amour entre nous, pas de bluff chez nous. Et pas de bol si vous êtes contre nous, on stresse contre vous. C'est chaque fois que je vous vois, je sais que vous faites partie des biens. Partie des chaque biens, fois que je vous vois, que je me sens chez moi, je me sens si bien. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On s'entraide entre nous et ça nous suffit. Obrigado la famille. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado la famille. Oh, oh, oh, on garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Oh, oh, oh, on s'entraide entre nous et ça nous suffit. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Já me aborrece, já que ninguém espanta ver isto já não anda. Põe a mãozinha e apaga essa. Abana quem pode, abana quem deve, abana quem sabe, abana quem esquece, abana quem pensa ou evita pensar, abana o bem até se for abanar, abana o pai, abana a mãe, abana o velho novo também, abana por bem, abana por mal, abana quem diz que abanar abana, abana o da frente, abana o de trás, abana os do dia, abana os de cá, abana também se me quis abrandar, abana-me bem para eu te abanar. Já que a linha é espanta, o destaque do Lusojornal esta semana foi a morte do poeta Rogério do Carmo. Rogério do Carmo foi também o cofundador da Rádio Alfa em Paris. Nasceu em Mafra, começou a trabalhar muito cedo num café e depois partiu para a descoberta do mundo. Viveu nomeadamente em Israel, em Londres e em Paris. Publicou 2 livros de poesia, um deles premiado, e uma autobiografia com quase 800 páginas. Também demos nota da morte de Albino Leite, um dos músicos do mítico grupo musical Irmãos 5. Os Irmãos 5 foi o grupo constituído por Tony e Carreira nos anos 80. Albino Leite tocava viola. Outra efeméride da semana são os 103 anos da Batalha de Lallys. Ora, este ano não há comemorações desta batalha, mas no Lusojornal publicamos uma série de artigos sobre esta data. Evocamos, por exemplo, António Gonçalves Curado, o primeiro soldado português que morreu na guerra. Falamos com Jean-Pierre Tintilier, neto do soldado Álvaro Soares, que no fim da guerra regressou à França para casar com Marthe, a mulher de quem se tinha enamorado. E damos a conhecer Luís Lantoine, o cônsul de Portugal em Arras durante a Primeira Guerra Mundial. A pandemia do coronavírus é evidentemente outro dos assuntos evocado largamente no Lusojornal. Por exemplo, o deputado Paulo Pisco conta-nos como funciona o Parlamento Português neste período de confinamento. A jurista Carla Fernandes explica-nos os apoios que o Estado francês criou para apoiar as empresas e entrevistamos os responsáveis de 2 dos maiores bancos da comunidade portuguesa para percebermos como ajudam a comunidade. E continuamos a dar conta de como vive a comunidade portuguesa neste período de emergência sanitária. Relembro que o Lusojornal é gratuito e pode ser lido em www.lusojornal.com. Olha só, parece que a vida passou por nós, deixando manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca se para ela nunca secar. Olha só, olha só para nós. Eu andava atrás do sonho que não ouvia a tua voz a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar hoje? Serve uma canção se ninguém sequer ouve. Yeah. Então tu olhas só. Parece que a vida passou por nós, deixando manto de água na minha voz. E agora canto Nem eu, nem se quer ligar à minha fonte de inspiração. Que és tu. E eu tive uma visão que por este andar só vai trazer 100 anos de solidão. E de que serve uma lição se não passar hoje. E de que serve uma canção se ninguém se quer ouvir. No!

se dessa vez eu posso confiar. Encosta-te a mim e escuta o acelerar do meu coração. Quando tu estás aqui, escuto acelerar do meu coração quando tu estás aqui. Eu não sou de me importar, mas tiras-me do sério, tiras-me do sério. Nem sou de me agarrar, eu juro que não quero. Que é só tu que me faz perder o sono. És tu que eu quero e me importa. És tu que eu penso quando pois eu sei que és tu. Eu não sou de andar atrás. Não sei se estás a sério, não sei se és sincero. Nem sou de me preocupar, eu juro que não quero, juro que não quero. Ei, tu sabes que é só tu que me faz perder o sono. És tu que eu quero e me importa. És tu que eu penso quando pois eu sei. Então vem, vem, vem, vem. Que eu não tenho ninguém. Se eu quero que tu estejas aqui, tu sabes que é só tu que eu penso quando pois eu sei que és tu. Sim, deixa-me ver como da última vez eu ainda te quero, mesmo sem saberes. Oh, que é só tu que me faz perder o sono. És tu que eu quero e me importa. És tu que eu penso quando pois eu sei que és tu. Olá a todos, e se cantássemos assim? O corona chegou, em casa nos fechou, temos que acabar com ele. E por que temos que acabar com ele? Para os animadores voltarem todos à Rádio Arc-en-Ciel, por isso, até breve, grande beijinho da Carla. Senhor, eu te peço. paz ao mundo. Portuguesa. De onde nasceu Portugal?

e sempre tudo que fiz. Oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Fiquei sozinha, Deus assim quis. Porque quem pode ser feliz? Fiquei sozinha, Deus assim quis. Porque quem pode ser feliz? Porque quem pode ser feliz? Porque quem pode ser feliz? Tem mulher solteira aí, eu tô querendo amor. Tem mulher querendo amar, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô cheio de querer, eu tô cheio de carinho, tô cheio de amor pra dar. Tem mulher solteira aí. Extremadura que é tão bela,

São rosas, são lindas rosas, cor da saudade da mulher que eu mais amei. São rosas, são lindas rosas, e Deus bem sabe, são rosas para mim. Passe perto dela, o caminho já conhece meu andar. Junto ao seu retrato acendo uma vela, depois deixo as flores mais belas que criei para lhe levar. E à noitinha a chorar regresso a casa, para voltar de madrugada com o ramo para lhe dar. São rosas, são lindas rosas, cor da saudade da mulher que eu mais amei. São rosas, são lindas rosas, e Deus bem sabe, são rosas para minha mãe. Mais ainda, sua ausência está presente em minha dor. Não me esqueço da mulher que me deu vida, minha santa mãe querida, meu eterno e grande amor. E é por isso que mantenho perfumada sua última morada com a mais bonita flor. São rosas, são lindas rosas, cor da saudade da mulher que eu mais amei. São rosas, são lindas rosas, e Deus bem sabe que são rosas para minha mãe. São rosas, são lindas rosas, cor da saudade da mulher que eu mais amei. São rosas, são lindas rosas, e Deus bem sabe que são rosas para minha mãe. São rosas. Juste après ça. Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Cá estamos, em casa, mas tem que ser. Fique em casa para que isto passe o mais rápido possível. Hoje venho-vos desejar uma feliz Páscoa. É Páscoa em casa, diferente, mas talvez seja esta a melhor. Pensamos positivo. Tudo de bom para vocês é o mais que vos desejo, para que breve nos encontremos nos momentos importantes da nossa rádio, acompanhado dos animadores e todos eles, fazer a festa, um baile, um São João e tudo isso. Mas para isso temos de ficar em casa, então vai dar tudo certo. Tenham fé. nesta semana pascualina que estamos a decorrer, não é? Vamos pedir para que tudo fique no ótimo. Tudo bom? E um beijo docinho da Páscoa para vocês todos. O que mais desejo. Um até breve. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Carro preto, essa tua cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. É duro ficar sem você.

quer chegar. Ninguém nos vai parar. Teu prazer é o que procuro. Descubro o teu lado mais escuro. A vida só faz sentido se nada for proibido. Entrega-te de olhos fechados. Por vezes há situações que nós não compreendemos logo à primeira vez e temos que pensar duas vezes. Ora, calha bem, porque nestes dias em que estamos fechados em casa, temos mais tempo para pensar. Ainda há pouco tempo dei comigo a pensar nos milhares de franceses que decidiram mudar-se para Portugal. Sim, porque há milhares de franceses que se mudaram para Portugal. E desenganem-se aqueles que acham que são todos reformados e que vão para lá só por causa do sol. Há também milhares de franceses que foram para Portugal para trabalhar, porque lá encontraram o emprego que procuravam em França e porque ganham lá mais do que cá. Eu confesso que esta situação me perturba um pouco. Isto porque sei que há tanta gente que saiu de Portugal por não ter emprego ou por ganhar pouco. Aliás, ainda recentemente andou por aqui o secretário de Estado do Ensino Superior e apelava aos jovens lusodescendentes para irem estudar nas universidades portuguesas. Eu confesso que também aqui é uma situação que me perturba, porque eu saí de Portugal precisamente para estudar em França, porque não tinha conseguido vaga em nenhuma universidade portuguesa. E por que razão vos digo isto hoje? É por causa dos múltiplos apelos que temos recebido dos dirigentes portugueses a pedir aos imigrantes para não irem de férias a Portugal nesta altura. Há muita gente que já tinha previsto ir a Portugal durante a Páscoa e agora os presidentes das câmaras dos seus conselhos pedem-lhe que não vão. É claro que a situação é estranha. E é estranha porque aqueles que querem ir agora para Portugal é porque é o sítio onde se sentem bem, onde se sentem seguros. E isso deve ser considerado como um ponto positivo. Se os imigrantes acham que em Portugal é que estão bem, isso deve ser motivo de orgulho para Portugal. Mas, por muito que nos custe, no período em que nós vivemos, na situação de pandemia atual, o melhor é mesmo não ir. Por muito que nos custe. Esta não é uma situação normal. Há muitos imigrantes que insistiram, regressaram a Portugal, iam contaminados sem o saber, e quando lá chegaram contaminaram outros e agora ficam com esse peso na consciência. Eu também gostava de estar com as pessoas que me são próximas. E claro, é difícil ter a família longe. É difícil até de ter a família aqui bem próximo e de não os poder visitar. Mas tem mesmo que ser assim. Este vírus é mesmo muito contagioso. Por isso, eu também apelo a todos para ficarem em casa. Saiam o mínimo possível. Façam compras todos os 15 dias. Eu sei que vão conseguir. E quanto a ir a Portugal, vão ver que quando lá forem no verão, vai saber ainda muito melhor. Mas esta é apenas a minha opinião. Passa a mão no rosto sem perceber. Pede mais um copo para esquecer. E torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar. Sorriu para mim sem me conhecer. Pergunto-lhe se nos voltamos a ver. Um

deixei meu país sem nenhuma ambição e só sei que hoje não sou cidadão, sou um estrangeiro na terra distante e no meu país sou um imigrante. Ainda me lembro quando me sentava com os meus amigos numa esplanada. Hoje todos dizem que tenho dinheiro, mas é muito triste ser um estrangeiro. Eu sou um imigrante, é o que a gente diz. Na terra distante amo o meu país. Eu sou um imigrante, sou um cidadão. Pecado foi deixar minha terra, vim para o estrangeiro por causa da guerra. Fugir com os filhos era a solução, mas eu não seria carne para canhão. Eu sou imigrante, foi Deus quem o quis. Estou bem contente, sinto-me feliz. A sorte que eu tive, muito se deseja. Eu deixo falar, porque é só inveja. Eu sou imigrante, é o que a gente diz. Na terra distante, amo o meu país. Eu sou imigrante, sou um cidadão. Sou imigrante, é o que a gente diz. Na terra distante, amo o meu país. Eu sou imigrante, sou um cidadão. Tenho Portugal no meu coração. Eu sou imigrante, é o que a gente diz. Na terra distante, amo o meu país. Eu sou imigrante. Oh, Arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Deixa-te fechar. Agora dá-te não bem. Outra chance de fechar. Cada dia é um bico de obra.

sem segredo estive a sofrer. Ciência é uma produção conjunta da Antena 1, ITQB e FCSH da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da Novartis e Santander Universidades. 90 segundos de ciência na Antena 1, sempre antes das 11 da manhã. Não tarda, atualizamos a informação por aqui. Deixe-me só relembrar que para esta tarde estão previstos 21 graus para Castelo Branco, também para Lisboa e Faro, 19 para Braga e para Coimbra, 18 para Bragança, Vila Real, Porto e Aveiro. Se está em Viana do Castelo ou em Viseu, conte com 17 graus. Esperam-se 15 para a Guarda e 14 para as Penhas Douradas. Não é preciso esperar mais, vão ser 11 da manhã. Atualizamos a informação já a seguir. Antena 1. Bom dia, são 11 da manhã no continente e na Madeira, 10 horas nos Açores.